Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um 3 em ponto. E antes de eu fazer as apresentações, Benfica! Ok, pronto. Vamos então fazer as apresentações, 3 em ponto, que é comigo aqui, a Diana Pequeno, e aqui com o meu colega, a supervisionar o programa, mas cá para nós ele não supervisiona nada, não é? Que deixam fazer tudo e mais alguma coisa. O Carlos Bonaparte. Olá, Carlos. Só por causa disso, não te vou deixar fazer essa entrada. Já fiz. Está tarde Pois, demais. Se para a realmente, hipótese a apagar. claro, claro, não, não, não, não. Ai, ai. Pois é, cá estamos para mais uma edição, não é? Do Sim. nosso 3 em ponto. Segunda parte do Unplugged ou acústico, conforme queiram. E eu que estava aqui a procurar algumas coisas, mas não está, sei bem. Que pena. Ou bem, enquanto procuras, eu vou cá encher chouriços, como dizem, não é? Sim, porque de todas formas, Sim. não, não encontro, não encontro. Ah, Não ok. encontro. Pensei que estivesse aqui, mas não. Não. Pronto. Pronto, mas já agora os nossos ouvintes não nos deixem aqui sozinhos a falar para as paredes, não é? Continuem a ouvir-nos, que o nosso programa vai ser bastante bom. Portanto, seja a que horas for, seja tarde, dia, da noite, madrugada. Seja que sítio, cidade, vila, aldeia, país, seja com quem estiverem, com os pais, com os avós, com os primos, com os tios, com os sobrinhos, namoradas, namorados. Portanto, ouçam-nos. E já agora, Atenção, que se for sim. mais do que um namorado ou mais do que uma namorada, tenham o respectivo cuidado porque não vai lá às vezes não gostar, né? Bem, dependendo dos casais, não é? Há quem tenha relações abertas, portanto. Sim, mas pode realmente não gostar, quer dizer, daquelas coisas esquecem de ter aquele cuidado, não é? Sim. E já agora, além do nosso programa, se vocês preferirem, há vários programas que a Antena Web tem, várias línguas, vários estilos. Há programas que sem locução, há deles com locução. Vários estilos de música, vários estilos de informação. Já agora podem ir ao nosso site onde temos a nossa agenda de espetáculos cheinha e a fervilhar de datas de É verdade. concertos. Temos também o nosso blog. Temos a nossa página no Facebook. Nós queremos mais pessoal, portanto, aproveitem. É de graça, não cobramos nada. É verdade. E inscrevam-nos também para 13.radioantenaweb.info. E também qual é o telemóvel mesmo, se quiserem entrar em contato. 910106983. Repete lá. 910106983. E já agora, em português do Brasil. 910106983. Ratificação. Os brasileiros não dizem 6, dizem meia. Meia. É isso, 910106, sapato, camisola e calças. Já agora, podias dizer romeno. Não, 1010 chasse, não opt 3. Pronto, ok. 910106983. 910106983. 9 11 0 11 0 6 9 8 3. 9 1 0 9 0 6 9 8 3. Pronto. Melhor do que isto, só mesmo. Exatamente. Um momento cultural do nosso programa. Claro, claro. Há alguma informação já agora? Eu gostava de partilhar aqui algo com os nossos ouvintes. Então, não propriamente de informação, mas sabes que uma vez fiz uma brincadeira à conta do nosso europeu. Eu pensei em pôr aqui aos nossos ouvintes um bocadinho só. Quando Portugal, do nosso europeu foi quando Portugal realizou o Europeu em 2004. É isso que eu me quero referir. Mas eu gostava de pôr só aqui um bocadinho aos nossos ouvintes. Posso pôr? Uhum. Neste momento, os jogadores saem do balneário e dirigem-se para o campo do jogo. Benfica, clube campeão português, vai defrontar o histórico Futebol Clube do Porto a lutar para subir aos campeonatos profissionais de futebol, ou seja, à Liga de Honra. Em caso de vitória, o clube de Luz sagra-se a reforçar esse título de campeão, mas no caso do Porto vencer, é o Porto quem sobra, campeonatos nacionais. O jogo vai começar, já começou. Festa ali, já o Benfica aproxima-se da grande área do Futebol do Porto. Aproxima-se, mas atenção, porque aí vai um cabeceamento de grande área. Vai chegar o jogador do Benfica, Garay, não chegou. Vai chegar a Maxi Pereira, correr ali de trás. E agora, falta do Futebol do Porto. Vai ser livre o Benfica. É Carlos Bonaparte quem vai bater. Marcou, livre, atenção, Luizão na grande área. Cabeceou, defesa, remate e golo. Aí está. Agora já para o final da partida, estamos quase, o Benfica está a ganhar por uma bola a zero, vamos lá ver como é que vai quando acabar os jogos, o Benfica quer vencer, o Porto não sobe e... Atenção, vai apitar... O árbitro já está a olhar para o cronómetro. Fez o final da partida, vamos. Apitou. Ganhou o Benfica. Porto não sobe de divisão. Mas isto estava tão bonito. Sabes como é que eu fiz isto? Eu não. Vamos lá ver se os nossos ouvintes percebem. Os 16 países que participaram no Europeu. Quero mais, quero mais. Quero muito mais. E pronto, tudo mais já ouvimos. Eu faço aqui umas coisas bonitas. Achado. Estava aqui a pensar que é que eu... Eu tinha aqui mais uma coisa que já agora também podemos mostrar aqui aos nossos ouvintes. Mas isto era se a encontrasse. Uma coisa que eu fiz esta semana, que achei, aliás, muito bonita. E que é uma coisa muito pacífica, aliás. Eu não sei se... Bem, isto basicamente chama-se... A guerra mais rápida do mundo. É, ou seja, uma coisa pacífica, prefiro muito pacífica, não é? Olá! Ah, não sabia que... Estava a ouvir! Pronto, então, vamos lá. Eu vou mostrar-vos aqui, isto é longo, são quase 6 minutos, não vou pôr isto tudo, como é lógico. Mas vamos mostrar alguns pontos. Vamos mostrar primeiro 2 minutos, pronto, isto para os ouvintes... pronto, primeiro vão ser 2 minutos, é certo, mas vai ser mais pequeno. Vai ser, deixa cá ver... Porque a ideia é também que isto... Deixa cá ver, que os ouvintes tenham uma ideia clara do que eu fiz, não é? Pronto. Ok. Então vamos lá. A primeira parte, que é uma, aliás é a parte até mais elaborada, não é? Isto chama-se guerra, mas estão umas pessoas no café. Aliás, um café muito grande, por sinal. Com muita gente. Com crianças e tudo mais. Agora reparem neste detalhe. É que vai soar o alarme de guerra. O bebê assusta-se. Há uma pessoa que grita porque vê as armas em punho dos soldados. E agora dispara. Foge toda a gente, neste exato momento. Explode o edifício. Atenção, porque o edifício, o café vai derrocar-se. E incendiar-se também. Artilharia pesada. Vamos agora mudar de cenário, porque vamos passar para o final desta guerra do povo, não é? Agora vamos passar para o nosso canal da televisão, a Adri Parte TV. Okay. As pessoas a fugir na rua, muita confusão. E agora as notícias. Na Adri Parte TV. Parte TV, informação especial. Que é romeno, claro. Fala Adriana Conceição. Olá, ascultator. Número meu este. Adriana Flores și... Agora estão doentes no hospital e há dois homens que pegam em armas e... Acabou-se. É mesmo a guerra rápida. Pois, ou seja, destroem os edifícios, os meios de comunicação e as pessoas estão nos hospitais. Pronto, questão de mais nada. Se você quer fazer uma guerra assim, tem que ser assim, pumba, logo, já está. Hã? Isto é um exemplo. Sim, como é que se consegue a paz em 5 minutos, estás a ver? É, senhor. Ai, ai. E eu não ponho aqui aos ouvintes aquilo que eu pus uma vez no programa Escolhas Tu Escolho Eu, para não estar a amassar aqui o pessoal. Porque eu fiz um filme muito elaborado chamado A Última Guerra. Isso é que era um filme e tanto, hein? tinha cerca de 10 minutos, mas atenção, um audiofilme bem elaborado, uma coisa realmente aí bem diferente. Aí uma coisa totalmente, enfim, não é? Pronto. Conheces já agora, só por curiosidade, antes de passarmos à nossa programação propriamente dita, não conheces? Não sei o que é que queres dizer. Ah, imaginei. A Tropicália do Santa Maria. Tropicália de Santa Maria. Hey, Tropicália. Se for o nome, não. Tropicália, repousa no tempo, ilha deserta no mar. Cheia de sol, odor tropical. Tropicália, repousa no tempo, ilha deserta no mar. Para os ouvintes que conhecem, fiquem a saber aquilo que eu descobri. Há uma menina chamada Thália que canta qualquer coisa como isto. Uma menina, senhora. Por amor te espero, por amor te quero, por amor te vou clavado aqui em mi sentimento. Por amor te sueño, por amor me entrego, por amar te seria capaz de todo sofrimento. É isto. Mas sei o que é que está a passar hoje comigo, que estou a falar de tudo menos das músicas da mecânica do programa. Realmente? Não estou bem da cabeça. Bem, vamos iniciar as nossas músicas, certo? Antes deixa-me só. Eu vou só aqui a começar aqui a preparar aqui a comida. Bem, porque já. Enfim, vou começar hoje, vou comer mais cedo. Vou só preparar aqui a comida. Espera aí. Só para ficar no lume, espera aí. Ops! Isto é tudo só para não convidarem. Também não te convido para vir à minha. Já isto mais um bocadinho, sabe o que é que isto me faz lembrar? Não. A propósito da Thália, as novelas mexicanas. Ah. Que é só choradeira e coisas do género. Até a trevoada e tudo por aqui. Vai levar o guarda-chuva. Pronto, coisas assim. Isto é tão bonito. São coisas tão bonitas estas, não é? Eu gosto, acho que são coisas fantásticas, não é? Eu uma vez achei piada uma coisa que eu fiz, que foi o maestro cómico, não é? Que é o maestro que diz à orquestra para tocar mais rápido uma música. E é a última coisa que vamos ouvir antes de passarmos ao programa propriamente dito. Isto é, se é que alguém ainda está a ouvir o 3 em ponto, em caso que sim, desde já o meu sincero obrigado. Isso. Tu continuas a ouvir o 3 em ponto, não continuas, Adriana? Continuas. Que remédio? É bem. Isto é pequeno. Também fui eu que fiz já agora. So that I break every rule. I'm stopping as it's only saving on the kiss. Sensation so cool. Stopping is real soon. Seja, fui eu que fiz a música e fui que peguei nos coros, tudo. Move on faster. Ou seja, peguei na guitarra, piano, batida, tudo. Ou seja, é por isso que está original, digamos assim, porque foi eu que fiz essas coisinhas todas. Muito bem. Pronto. Talentoso, menino, é? Sim. É? É? Claro, claro. Talentoso, menino. Claro, claro. Eu já agora, já que falaste em talentoso, deixaste-me à vontade para mostrar-te mais uma coisinha. O supervisor e um dos diretores. Super talentosos. É, já agora. Já agora. Já agora, só mais um. Esta ainda é mais pequena do que a outra. Uma musiquinha também me gira. No, you wanna também instrumentos, batidas e voz. You know you wanna dance. Ele sabe o que está a fazer. Uma pessoa realmente. Não sei, o que é que achas? Olá! Olá! Estou aqui! Ah. Eu perguntei, é uma pessoa muito talentosa, o que é que tu achas? Vamos contratá-la? Vamos. Sim, é uma pessoa talentosa, por acaso. Bastante talentosa. Sim. Já agora, depois de tanto talento. O que é que nos apetece dizer? Deixa cá ver. Só nos apetece. Começa o programa. Dizer que. Começa o programa! Não é isso? Não. Pensei que era isso. Só nos apetece. Espera aí, dá-me uma vontade de passar. Só nos apetece dizer. Fica! Comer o lanche e rir nos bem, nos vamos brincar e nos vamos. Comer o lanche e rir nos bem, nos vamos. Pronto. Ah, que bonito. Que bonito. Pronto, também fui eu que fiz. Eu sei. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, mas tens aqui obras-primas, também é verdade, não é? Sem jeitinho nenhum, mas pronto. Não é assim jeito nenhum, aquela do. Não foi do aniversário, acho que foi do Natal. Até tem aqui uma que eu acho uma piada. Já ia dizer uma piada do caraças, mas em rádio não se pode dizer. Não. Posso dizer carraça, agora caraças não. Não, não, não, caraças não se diz. É como outro, como. Que está a fazer o programa, outro. Os cores só escolheu, que entanto já acabou. E às tantas assim no meio. Ah, então, a pessoa com quem tu falaste em maio, qual é a última pessoa? A última pessoa do mês de maio? Ah, porque estava a dizer os entrevistados todos do mês de maio. Então qual é que é a última pessoa? E eu. Isso aí eu. Já não sei quem é que era o gajo. Pronto. Que é daquelas coisas que não se pode dizer, que é lógico, não é? Mas que não se pode dizer, já estou farto de dizer, mas pronto. Ai, ai. Enfim. Bem, ainda não iniciámos o nosso programa. Quer dizer, iniciámos, mas sem música. Sim, iniciámos, mas sem música. Não seja por isso. Qualquer dia, gente... fazemos um 3 em ponto, só com o fala sem música. Ah, até pode ser este, não seja... Estou a brincar. Mas já que queres música, vamos à música. É um programa de diversão e com música. Quem foi a infeliz ideia de fazer isso? E foi pena que eu não sabia, agora tínhamos esquecido esse pormenor, que ainda há o riso no fim, dá o riso muito giro no fim. Mas pronto, agora passamos já agora deixamos a dizer, antes passamos ao programa propriamente dito, quem é que patrocina o programa? Sim, porque o 3 em ponto tem um patrocínio. Este programa tem o patrocínio da Associação Nacional de Ideias para Programas de Rádio começados com a letra 3. Importante. Que é importante, não é? Importantíssimo. Vamos lá então iniciar o nosso programa com uma banda que a mim me diz muito. Os Bon Jovi com o... Ai, espera, estás a adiantar. Pronto, eu não me adianto. Já fui para trás, rebobinei. É que nós antes disso temos aqui uma coisinha chamada 3 em ponto. Ah, não é esta. Boa. Até no seu flato. Boa. Isto fica para a história. Emissão do dia 27 de abril de 2014. Incapaz de estar realmente. Ora bem, agora sim, 3 em ponto de informação. Vamos lá. Informação 3 em ponto. Até isto, é porque era ao contrário. Informação 3 em ponto e não 3 em ponto. Está bem, tudo mal fosse-se. Ora bem, a edição de hoje do Informação 3 em ponto traz várias novidades. Desde logo, uma: daqui a pouco, às 6 da tarde, vai para o ar a última edição do Conversas Aleatórias a 3. A partir da próxima semana, apenas o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira passarão a fazer parte deste espaço radiofónico. Eu, Carlos Bonaparte, vou deixar o espaço radiofónico em causa por motivos que vou explicar no programa mais para o final. Simultaneamente, na próxima semana vai estrear o programa Africanto, que vai ter, aliás, musical, e peço desculpa, que vai ter um total de 30 minutos em que vou trazer, bem, enfim, música que nós... enfim, que nós bem conhecemos, alguma dela ou outra não, mas música que não é cantada nos idiomas habituais. Aliás, a mecânica do Musicália. O Musicália para já terá meia hora, mas... aliás, ele terá meia hora, tendo também aquilo que era habitual naquela altura, na altura em que o programa Musicália foi para o ar pela primeira vez. O programa Musicália é histórico no grupo Antena Web, porque ele passa a ser transmitido novamente, mas fez parte do grupo durante mais de um ano. O Musicália regressará então agora ao grupo Antena Web, e não apenas canal, ao grupo Antena Web, e passará então a ter esse tempo. 30 minutos, é assim que vai ser, das 6h30 às 7h, porque Conversas Aleatórias vai passar a ter apenas meia hora, das 6 às 6h30. Já às 20h30 de sábado não há o programa Eclipse Total. Estamos ainda a estudar, aliás, nós estamos ainda a estudar, já está decidido. porque vamos ter a partir da próxima semana no programa Rádio e Play, o programa Rádio e Play, que vai passar a ter duas edições por semana. Vamos trazer a mais atual ao sábado e uma não tão atual ao domingo. Atualmente esta emissão do não tão atual ao domingo já acontece, mas vai passar a acontecer então agora a mais atual ao sábado. É então assim que vamos transmitir, portanto, como já disse, a edição mais atual então do programa Rádio e Play, das 8 às 9. O Fala Coração passará das 9 às 9:30. Informo também que temporariamente a Miriam Andrade, por questões de saúde graves, infelizmente, está fora da Antena Web. Ela mantém-se na Antena Web, mas o programa Soul Mais não vai para o ar nos próximos, acreditamos, nos próximos 2 meses, 3 meses, depende. A Miriam teve um problema de saúde grave, infelizmente, e que faz com que não seja possível apresentar-se ao auditório. Ora, o programa de som estará também a passar por coisas muito parecidas, mas, entretanto, quero dizer-vos que é provável que eu mesmo retome esse espaço radiofónico antes da Miriam chegar, sem certezas, todavia. Para já, fica essa informação de que há essa suspensão devido a questões de saúde. Isto tudo no canal 1 da Antena Web. O programa Eclipse Total termina. Conto-lhe também, ainda no canal 1, que na próxima terça-feira estreia ou regressa, como queiram, o programa JMR com José Manuel Rasteiro. O programa tem um total de 64 edições que vão ser exibidas nas próximas 64 semanas, mais 5 menos 5, porque pode haver uma outra semana que não haja. Portanto, mais de um ano vamos ter aqui o programa JMR a ser transmitido ou retransmitido no grupo Antena Web. No canal 1, especificamente às 5 da manhã de cada terça-feira. Digo-lhe também nesta edição do 13 em ponto, do Informação 13 em ponto, que há outras coisas que vão mudar no canal 1, designadamente a partir do dia 4 de maio, aliás 5 de maio, peço desculpa, a partir do dia 5 de maio, ajuda-me, ora, quinta-feira é o dia 1, 2, 3, 4, 5, 3, no dia 5 de maio, o programa Antena Web Informação vai mudar de formato e de situação, horário, neste caso. Vai manter-se o nome, Antena Web Informação, vai passar para as 14h30, sensivelmente, entre os programas de Milan d'Histoire e Creighton Aguiar. O programa vai ser mais pequeno e vai trazer em síntese os principais acontecimentos durante a tarde. À noite, vou regressar alguns dos programas que já faziam parte desta casa, como à segunda, o Portugal Informativo, à quinta, o Cienciologia, e outros programas irão também fazer parte do nosso espaço radiofónico, dependendo ainda para já de outras questões que estão para já ser acertadas, mas o que interessa mesmo é que estes programas, designadamente o Portugal Informativo e o Cienciologia, vão então voltar. Deveremos ter também, e isto ainda não é propriamente certo, mas é praticamente certo, um resumo semanal de notícias em espanhol. Será a primeira vez que o grupo vai apostar num conteúdo noticioso em língua castelhana. Isto acontece precisamente porque temos um número de ouvintes cada vez maior destes países hispanofalantes. Mas ainda nada é certo nesse sentido. Certo é que então o Portugal Informativo e o Cienciologia regressam no próximo dia 5 e 8 de maio, respectivamente. Para já, isto no canal 1. Já agora, o Antena Web Informação poderá vir a ter a seu tempo mais do que uma edição. Ou seja, depende de estamos à procura de retomar o Antena Web Informação, ou seja, a ter mais do que uma edição diária. Para já, esta edição será conduzida por mim, mas outras poderão haver a seu tempo mais tarde, mais que uma edição diária. Conto-lhe também na Antena Best que vamos ter algumas alterações que vão residir no seguinte. O programa Mente Indie vai passar a ter apenas uma edição diária. Vai passar apenas para as 14 horas de sábado. Tudo isto porque o programa 14 em Linha vai terminar. Programa 14 Linha, que a seu tempo foi sendo substituído pelo programa Hora de Ponta, que por sua vez também vai englobar o programa Livre Trânsito. Ou seja, terminam os programas 14 em Linha e Livre Trânsito. Por sua vez, vai surgir o Simply the Best, que vai trazer, vai fazer uma mistura daquilo que é o 14 em Linha. Ou seja, vai trazer apenas e só as músicas de maior sucesso, mas não obrigatoriamente as que estão a fazer sucesso agora. Basta, por exemplo, pegarmos das músicas dos últimos 15 anos e trazermos aqui para o programa Simply the Best. Ora, assim sendo, o programa Mente Indie, que atualmente tem uma hora diária, às 10 da manhã, vai passar até apenas uma hora semanal, às 2 da tarde. Acaba o programa no Livre Trânsito, que ia para o ar antes, às 9h30. Sendo assim, fica uma hora e meia livre, que é reservada ao Simply the Best. E às 2 da tarde regressa o Explosão Jovem. Ou seja, os ouvintes não vão perder o acesso aos conteúdos das músicas que se ouvem na atualidade. Primeiro porque a Hora de Ponta faz um pouco essa função, ou faz muito mais agora essa função. E segundo porque o Explosão Jovem, do Luís Fernando, retoma de certa parte essa... ou seja, amplia essa acesso à informação. E é esse o objetivo que temos na Antena Best, retomada que está a parceria com a rádio, com a rede de rádio completa. E estas são as novidades que tenho para vos deixar, deixando por fim uma outra informação. Não é mais relevante, mas também tem a sua relevância. Na próxima quinta-feira, e não é mais relevante porque todas são importantes, não é? Na próxima quinta-feira, no dia 1 de maio, vai haver uma emissão especial no Grupo Antena Web, especificamente no Canal 1, para já, comigo, Carlos Bonaparte. Poderá juntar outras pessoas, se assim for possível. A emissão do dia 1 de maio será especial porque vai assinalar o primeiro aniversário do Grupo Antena Web, ou seja, a primeira vez que os três canais existentes na altura e um quarto que surgiu naquela altura se reuniram todos. Porque os ouvintes viam que antes a Antena Best tinha a sua própria história, o Canal 2 tinha a sua própria história, o seu próprio Quem Somos, não havia uma coordenação, agora tudo está mais centralizado, o Grupo Antena Web está todo ele dentro de um. RadioAntenaWeb.info tem dentro de si os respectivos canais. E precisamente por falar em canais, vamos dar uma novidade aos nossos ouvintes na próxima quinta-feira, no dia 1 de maio, nessa emissão, entre as 14h30 e as 16h. De dizer também que na edição da manhã do programa de Par em Par, essas mesmas essa mesma edição vai também ter esse especial, essa especial atenção ao facto de estarmos a assinalar um ano. O programa de Par em Par é mítico pela sua história, pelo tempo que está no Grupo Antena Web, por ter sido um dos programas de início do Canal 2. Enfim, vamos ter muitas novidades. Aliás, vamos ter muitos motivos para festejar, assim esperamos. Já é o... mas de abril ainda não concluímos, mas há 4 meses que estamos a recuperar progressivamente os nossos ouvintes, e isso é bom. Esperamos que abril seja o 5º mês consecutivo de recuperação. E, portanto, vou trazer aqui aos nossos ouvintes essa mesma... vamos falar, então, vamos ter música, os primeiros publicitários do Grupo Antena Web, os programas que eram para ir ao ar e não foram, a história daquilo que foram estes 365 dias de vida enquanto grupo, porque já se passaram muitas coisas, apesar de ter passado um ano com essas peripécias, com programas que acabaram, o Canal 2 que fechou, enfim. Muita coisa que vai ser falada nesse dia 1 de maio, nesses 90 minutos, entre as 14h30 e as 16h. Depois a programação, para evitarmos ondas maiores, vai retomar a sua normalidade. Agora sim, ouvintes, está fechado a informação 3 em ponto. Hoje, bastante grande. E pronto. Agora já posso falar. Já. Agora já podes falar. Já podes dizer então as músicas. Deixa-me adivinhar. Vamos começar pelos Bon Jovi. Claro. Sim. Como é que eu sabia? Realmente, pá. Tens aqui uma cachola. Ah, isto não se pode dizer nada. Não, cachola nada. Nada que é. Nem mona. Não. Olha, sabes o que é um careca? Um careca, não faço ideia. É um Mona Lisa. Ok. Bem, vamos lá iniciar pelos Bon Jovi com Wanted Dead or Alive. É o que às vezes anda à procura. Procuro vivo ou morto, mas pronto, procuro. Não, estou brincando. Não procuro nada. Esta banda foi formada em 83, é Nova Jersey, foi pioneira em gravação de álbuns acústicos do estilo MTV Unplugged. Este é o terceiro single do álbum Slippery When Wet, composto em 86 e realizado em 87. Este álbum foi gravado em Vancouver, no Canadá. Na turnê que se seguiu a este álbum, o cantor John Bon Jovi começou a ter dificuldades vocais. As notas extremamente altas e constantes danificaram a sua voz permanentemente. Portanto, a partir daí, a voz dele nunca mais foi a mesma. E nota-se até hoje. Com a ajuda de um técnico vocal, o John Bon Jovi e os outros integrantes da banda continuaram essa turnê. Daí em diante, o cantor teve que cantar em tons ligeiramente mais baixos. Esta música fez parte. Opa, não palhas a rir, porque daqui a pouco é que não digo nada. Pronto, também não palhas a chorar, porque também não vou lá. Esta música fez parte. Raios? Tu é que me fez a rir, não é? Esta música fez parte dos filmes Wild Hogs de 2007, do filme Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed de 2004, do filme Harley Davidson and Marlboro Man de 91 e do PI Private Investigations de 87. E é tudo desta música por agora. Na seguida e por último nesta parte, vamos ter o Lenny Kravitz com Mr. Cab Driver. Este cantor, multi-instrumentista, produtor e arranjador musical, pode ser, norte-americano, cujo seu estilo retro incorpora elementos de rock, soul, funk, reggae, hard rock, porque não, psicodélico também, folk e algumas baladas. Esta música pertence ao álbum Let Love Rule, que é o álbum de estreia de 89. A música foi lançada em 90, e ele escreveu a música depois de uma discussão com um taxista. Embora fale de racismo e de discriminação, ele escreveu-a com um bom sentido de humor. E pronto, é tudo por agora. Voltamos a seguir com mais música. E o Carlos diverte. Carlos? Não consigo subir a pão. Carlos? Vamos à música. Vamos lá. Sim. Até já. Chamaste por mim. Até já. A gente já vem. Já vem, já vem, já vem. Thank you. it's all the same. Only the name of change, day or day, it seems where we're still away. You're a place with a beat in our soul core. We drive all night to get back home. I'm a cowboy on the steel coast. I E esta bem que podia ser a tal emissão em que só tínhamos uma intervenção, sem praticamente ser músicas, não é? Exato. Este é vosso, o nosso, o seu programa de domingo à tarde. Atenção, que isto, domingo à tarde e com jeitinho também vai domingo à noite. Isto, uh-huh. Estender-se desta maneira, também lá vamos chegar, não é? Ai, ai. O que é que eu ia fazer aqui? Vamos começar já com a música? Ah, já agora podemos... Ah, mas antes de começar com a música, deixa-me só fazer aqui uma coisa rápida. Que é o nosso... A nossa rubrica, a nossa nova rubrica aqui do programa. E a rubrica do nosso programa chama-se exatamente... 30 segundos. É como se chama a nova rubrica. É uma surpresa para os ouvintes e também para a Adriana, não é? Sim, sim, sim. A rubrica que se chama 30 segundos. Já está. Foram 30 segundos de música. Siga. Ok. Bem, vamos iniciar então com a banda que eu também adoro. Os The Corrs com Old Town. Já agora, não gostas desta música do Lenny Kravitz? Sim, também gosto. Esta é uma banda irlandesa. Mas eu disse que não gosto. Não gostas? Eu disse nunca. Eu digo, não gosto desta música. Protesto. Eu também gosto. Ai, tal. Muito bom. Continua. Fiquem descansados, senhores ouvintes, porque eu não dou mais nada a beber. Por acaso tenho sede, tenho. Bem, esta é uma banda irlandesa composta por 4 irmãos. Exato. Começou em 90, terminou em 2006. Terminaram. E é para afastar. Além de tocarem os instrumentos musicais usuais, todos tocam um piano que foi ensinado pelo pai. A banda foi formada para uma audição do filme de 91, The Commitments. Jim, Sharon e a Caroline tinham uma pequena participação como músicos, enquanto a Andrea possuía uma fala como Sharon Rabbit, a irmã do Rabbit. Protagonista. Rabbit. Nessa época foram percebidos pelo seu futuro gerente, o John Hughes. Esta música é uma música do grupo Thin Lizzy, que é um grupo também irlandês, do qual o vocalista era Philip Lynott, de 82. Fez parte do álbum a solo deste cantor, que também se chamava The Philip Lynott Album, e foi o primeiro disco a ser tocado oficialmente na rádio independente irlandesa, a legal, pronto, rádio independente irlandesa. Também foi a primeira música a tocar na Rádio Capital de Dublin. Já agora diz-me uma coisa, tu falaste em rádio legal ou em rádio legal? Não, rádio independente da Irlanda. Só que, pelos vistos, houve alturas que a rádio era daquelas pirata, e esta é a primeira rádio que foi legalizada, por assim dizer. É porque eu pensei que fosse uma rádio que fosse de má qualidade, mas que depois mudasse de quando a ser boa. Não. Então era uma rádio legal. E esta música também foi a primeira música tocada na Rádio Capital 104.4, ainda bem. Isto é em 89. Esta música pertence ao CD DVD MTV Unplugged de 99 e também no disco Home de 2005. Aí já sem ser impressão Unplugged. E também pertence ao Dreams de Ultimate 2006. Course Collection de 2006 e também está no In Blue Tour. Uhum. Pronto. Por acaso tenho esse álbum. Sim. Peço desculpa. Fui só ali cortar os pulsos, mas já vim. Dizia então. O que é que se passou bem comigo? Estou bem hoje. O que é que eu ia dizer? Ainda estás aí, certo? Sim. Ok. Não sei o que é que se passou aqui. Não sei se a Adriana ainda me consegue ouvir. Creio que a Adriana não me está a conseguir ouvir. Porque houve um corte na ligação. Exatamente, houve aqui um corte na ligação. Vamos lá ver se restabelece ou não. Bom, não se restabeleceu. Vamos a um brevíssimo intervalo e já voltamos à... Já voltamos à ligação com a Adriana depois desse curtíssimo intervalo. Serão sensivelmente 20 segundos. Nós já voltamos. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Já estamos de volta depois deste pequeno intervalo. Esta situação aqui, esta queda da internet que já ficou restabelecida. Exato. Estava eu a dizer, antes de dizer que ia cortar os pulsos, que eu não sei o que é que se passa aqui comigo, coitadinho, mas dizia eu que esta música faz parte do álbum, quando tu referiste ao álbum Dreams, um álbum que eu tinha aqui, tenho comigo. E esta é a faixa número 15, grande disco por acaso, este dos Dreams, este dos Dreams, dos Course, esse disco de 2006. Não sabia que tinham acabado. Eles afastaram-se porque acho que quiseram seguir carreira a solo e também familiar e assim, então afastaram-se. Mas porque a Andrea continua a cantar, não é? Acho que sim. Que era complicado, porque acho que já uma delas já tem dois ou três filhos e já é complicado. Não quer dizer que eles não voltem um dia, porque afinal, irmãos, eles não se vêm à vontade. Exato. Estão sempre juntos, portanto. Pois, sim, exato. Pode ser que sim. Gostava, por acaso gostava. Eu gostava muito dos The Course. Eu também. Segunda música. A seguir. Para terminarmos mais esta parte, vamos ter os Nirvana com Come As You Are. Esta foi uma banda americana de rock formada pelo vocalista e guitarrista vocalista e guitarrista. Ok. Guitarrista. Já agora lembrando o Nuno, não sei o que e tal. O guitarrista era este, e o baixista era não sei quem. Ok. Pronto, e este era o guitarrista. Pronto. Opa, só para mim. Ei, como... Kurt Cobain, que infelizmente faleceu em 94, ou melhor, suicidou-se. E pelo baixista, agora não me enganei. Christ, agora vou me enganar. Novas Elites. Sim, exatamente, certo, bem. Novas Elites. Em Aberdeen, em 87. E estourou no meio do movimento grunge de Seattle no início dos anos 60, 90. Nos anos 60 era bom. Continua, está bem. Estou ótima. Pronto. Esta é a terceira faixa do álbum Nevermind, de 92. E a segunda faixa do álbum MTV Unplugged em New York, de 94. Este inicial que é confirmado pelo próprio Cobain, uma versão da música 80s da banda Killing Joke. Que giro. A música é composta em torno de um riff, como isto lá se chama, bem simples, de guitarra com a bateria ao fundo, e a sua letra fala sobre a verdade das pessoas. Exato. E já agora, isto não tem nada a ver com dizer as pessoas. O que é verdade para uns é mentira para outros. Os nossos ouvintes não se interessam nisto, né, já agora. Esta música também é algo que me diz, porque quando Kurt Cobain se suicidou, caí na estupidez, salvo seja, de na secundária a fazermos uma homenagem aos Nirvana. E então fizemos uma espécie de altar onde tínhamos um maluquim pelos Nirvana que ia com o rádio com esta música a tocar em altos berros, e nós percorremos a escola toda como se fosse uma procissão. As raparigas arranjaram umas flores, assim, umas hortênsias e assim, que pusemos em cima do tipo do altar. Do andor, uma passada. Ou seja, uma estupidez tremenda. Não foi estupidez, esta foi uma coisa muito bonita. A série foi uma coisa muito bonita. Oh, bonito. Altos berros, outros a terem aulas, e nós, pelo recreio afora, desde a parte de trás da secundária, andarmos até a parte da frente, até ao bar, darmos a volta. Pronto, mas pelo visto a pessoa entendeu, não é? Que foi uma homenagem aos Nirvana. Oh. Ou alguém vos parou? Não. Por acaso, pois, não. Porque as pessoas entenderam que era uma homenagem. E muito bonita, diga-se. Eu não era nascido. Embora, quando eu comecei a prestar atenção a estas coisas, só havia 5 anos do falecimento do Kurt Cobain, não é? 98, 99. Eu comecei a prestar mais atenção às coisas em 99. Aliás, quando eu comecei a prestar atenção às coisas, usava só que tinham acabado há 17 anos. Não é? Portanto, estás a ver, agora já acabaram há 24. Na altura tinham. Há 24. Há 32. Eu fui buscar 24. Há 32 que acabaram. Mas na altura. Isso quer dizer que eu só tinha começado a prestar atenção à música há 7 anos atrás. Não, mas agora já acabaram há 32 anos, imagina, na altura só há 17 anos que tinham acabado. E assim como agora já passaram 18 anos sobre o falecimento do Kurt Cobain, não sei, 20. Também estou bem hoje. Também estou fresquinho. Na altura só tinham passado 5. Pronto. Porquê que eu estou a dizer que começamos em 2012? Já passaram, faz este ano, 20 anos. Kurt Cobain morreu. É verdade. Foram divulgadas novas imagens, acho eu, do suicídio, do falecimento. Opa, eu já tinha idade para ter juízo, não? Já tinha 15 anos. Quer dizer, 14. Ainda não tinha feito 15. Portanto, já tinha idade para ter juízo. Está bem, mas isso, idade para ter juízo é uma coisa muito subjetiva. Já não há pessoas que chegam aos 50 anos e não têm juízo. E a mais, eu nem sequer fazia parte do grupo que fez a homenagem. Era amiga deles, mas eles é que andavam sempre todos preto e gostavam dos Nirvana, depois gostavam mais dos outros grupos mais obscuros e não sei o quê. Eu nem sequer fazia parte desse grupo. Mas pronto. Eu gostava era dos Him. Ah. O vocalista era o Bilvalo. Uma amiga minha que foi a um concerto, que eles, quando eles vieram cá ao Coliseu do Porto, para engradear a seguinte, chegou, parecia um dálmata. Porque claro, eles a pôr-se em cima dos ombros uns dos outros para verem melhor e não sei quando, aquilo tudo selvático, não é? Então ela chegou no dia a seguir à escola, parecia um dálmata. Cheio de pisaduras, estás a ver? Nas costas, assim, parecia um dálmata. Muito bom. É isso. É isso. Já agora, o que é que os acordos têm a ver com os Nirvana? Está muito assim, muito destoado. Não, nada, acho eu. É o Unplugged. Está bem. Um plug e gede. Então vamos à música? Vamos lá, vamos ouvir então os Doors com Old Town e de seguida os Nirvana com Come As You Are. As You Are. Pois. Até já. She broke the rules, she had in heart. This time he will break down. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broke down. Romance has broke down. This boy is cracking up. This boy has broken down. This boy is cracking up. But that's enough, the love is over. She's broke his heart and that is rough. But in the end he'll soon recover. The romance is over. This boy is cracking up. This boy is broken down, yeah, yeah. This boy is cracking up. This boy has broken. Not the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. But you're not around this old town. This boy is cracking up. friend Lori Goldstein on cello. And this is our new guitar player, Pat. He's a certified honorary punk rocker. E estamos de volta para a nossa terceira parte do nosso programa. Antes de iniciarmos as nossas músicas, eu já me despeço daqui para vocês ouvintes. Até para a semana, eu volto, o Carlos não sei, mas talvez volte se não houver problemas. E se ele não me despedir antes, né? Mas eu penso que não. Portanto, espero que tenham gostado deste programa. Nós gostamos de estar com vocês e adoramos fazer isto. Portanto, claro. Pronto, passa ao Carlos. Ah? Ah? É para te despedir. Depois digo as músicas. Ah, está bem. Então, pronto, eu também me despeço. Aos ouvintes, desejo então uma ótima tarde, né? E voltamos então a encontrar-nos para a semana. Foi um gosto estar com vocês. E será então a vez da Adriana dizer as músicas. Para mim, até para a semana. Ok, então vamos iniciar com o Sheryl Crow com If It Makes You Happy. Esta cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz norte-americana é formada em música e composição. O seu estilo musical compõe elementos de rock, pop e country. Esta música pertence ao segundo álbum, chamado Sheryl Crow, de 96. E tenho a informação que em 2009, no VH1 Divas, Sheryl Crow e Miley Cyrus cantaram esta música conjuntamente. Welcome. Miley Cyrus? Sim. Ok, e por último vamos ter a minha banda preferida, os Rock 7. Os Rock 7 com Spending My Time, este duo sueco que se iniciou em 86 e está até hoje no ativo, com algumas paragens, é certo. Até porque a Mary Fredrickson, né, teve doente alguns contratempos, né, teve. Exato. Doença grave. Esta música pertence ao álbum Joyride, que é o terceiro álbum de 91. Foi escrita por Per Gessle e foi o quarto single do álbum. Há uma versão remix que foi criada pelo MC King Carly. Sim. Sim, Carly, exato. Eu Dr. Carlos. A Estocolmo, na Suécia, em 91. E há uma versão em espanhol também da música chamada Um Dia Sin Ti, que foi lançada no álbum Baladas em Espanhol, de 96. A canção ganhou uma versão no Brasil em 2001, no álbum Para Sempre, lançada pela dupla Clayton e Camargo, intitulada Na Hora de Amar, e entrou na novela da Globo Perigosas Peruas. E não tenho ano. Pronto. E é tudo, portanto, até para a semana. Um bom resto de domingo, uma boa semana de trabalho, de estudo, seja do que for, de férias. E pronto. E tchauzinho. Também pode ser. Então, até para a semana. Sit and pray.